Gaúcha ao vivo. Aperta que ela gosta. Aperta, trem. Essa vai doer. Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele. Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Prepare o coraçãozinho. Já tô de novo, amor. Você vai ver. Vai doer. Já tô de novo, amor. Você vai ver e vai doer.